você quis te conhecer. Com a velha mãe das pratas eu tento aprender. Teus filhos não enxergam a frente e não podem mais ver. O que a cobiça escreve não mais me serve pra ler. Hoje vejo novos ares, pois amanheceu. Cantam colibris em plena manhã. Ruas de pedras montadas à mão, onde meus pés levarão. Pelas rimas, minas, cantarei teu nome, tuas meninas, em tuas esquinas. Laços dessa condição. Não diga que barroco tem aleijada sua mão. Teus olhos, olhares repleta afeição. Você é pura arte sem contradição. Hoje vejo em teus altares um homem morreu. Na companhia uma eterna vilã. Ruas de pedras montadas à mão, uma raça exposta ao chão. Pelas rimas, minas, cantarei teu nome, tuas meninas, em tuas esquinas. Oh, minas, meu bem alado, me siga pelas trilhas de ouro. Hoje vejo em teus altares um homem morreu, na companhia uma eterna vilã. Pedras montadas à mão, uma raça exposta ao chão. Vai. Pelas rimas, minas, cantarei teu nome, tuas meninas, em tuas esquinas.